A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós verteu o seu sangue e nos concedeu uma nova vida. Deu a sua vida para que nós tenhamos uma nova vida. Irmãos e irmãs, é um privilégio enorme, indescritível, imensurável, nós termos a oportunidade de ler um capítulo da Bíblia por dia ou quase todo dia juntos. É um privilégio enorme. E hoje nós vamos continuar fazendo isso e vamos trabalhar com o capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronômio, livro que em hebraico significa estas são as palavras que Deus concedeu a Moisés para que Moisés compartilhasse com o povo de Israel. Estas são as palavras, Eler da Devarim. Nós vamos compartilhar o capítulo 18 nessa hora, e é um capítulo não muito grande, pequeno para Deuteronômio, mas traz algumas verdades que nós devemos observar com muita atenção. Muita atenção, muito cuidado, porque estamos em sociedade. Habitamos numa cidade, num país, e as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm a Deus como Senhor, que não andam segundo a palavra, praticam uma série de coisas que desagradam a Deus. Recentemente eu contei de um caso, na minha igreja de origem, contei de um outro caso de uma fundadora de uma boa igreja em São Paulo, mas essa fundadora, na verdade, praticava feitiçaria e tinha divindades. E hoje eu quero trabalhar novamente isso, não citando exatamente a igreja de origem ou uma outra igreja que eu mencionei, mas dizendo para todos vocês, nós temos que ficar muito atentos, porque o convívio social faz com que acabemos correndo um risco de influência, de sermos influenciados por por outras crenças e por outros procedimentos que desagradam ao Senhor, que são contrários à vontade do Senhor, são abomináveis ao Senhor. E se nós queremos andar com Ele, nós temos que andar segundo a vontade dEle. Tá bem? Então nós vamos fazer assim, capítulo 18. Você vai ver que ele é bem pequenininho. Para o contexto de Deuteronômio, né? Se fosse uma pequena carta lá do Novo Testamento, ele já seria médio ou grande. Mas para Deuteronômio ele é pequeno. Então nós vamos ler o texto devocional. Ouvir o texto devocional e aí já vamos ler o capítulo 18, alertar você para não cair em nenhum equívoco, nenhum engodo e também explicitar isso do ponto de vista pastoral, dando nome aos bois, ou seja, dizendo que nós somos contra A Bíblia é contra e nós somos contra superstições e outras coisas do tipo. Muito bem, passamos à leitura então da palavra que nos foi enviada hoje. Diz assim: a lei do Senhor restaura a alma. A palavra de Deus é considerada alimento e tesouro. É nutritiva como o pão e deliciosa como o mel. A palavra de Deus é leite para os neófitos, novos na fé, tá bem? E alimento sólido para os maduros na fé. A palavra de Deus é mais preciosa que muito ouro depurado. Ela restaura a alma e dá alegria aos simples. O irmão Everson nos mandou, desejou bênção, uma palavra abençoadora, e nós desejamos bênção para ele, para toda a família, a cidade onde mora, as igrejas onde congrega, e estendo isso a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham no WhatsApp. Muito bem, e no blog também, porque todas as mensagens, todas essas devocionais vão para o blog. Não esqueça disso. Se você perdeu alguma ou se interessa diante de tantos livros que já ministramos, quase metade, praticamente metade da Bíblia, toda ministrada capítulo a capítulo, você vai encontrar no blog Logos 7, ponha só o numeral, bloglogos7.blogspot.com. Tudo está lá. Tá bem? Muito bem. Tendo lido a devocional, vamos direto para o texto de Estas são as palavras, ou Deuteronômio. Diz assim o capítulo 18: os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Que coisa maravilhosa, né? Deus separou uma das 12 tribos de Israel para viver de modo absoluto para adoração, serviço, tudo o que diz respeito ao tabernáculo, depois a arca, depois o templo, tudo que diz respeito ao serviço ao Senhor, e eles eram sustentados pelas 11 tribos de Israel. Não tinham a posse da terra no seu nome, embora Deus tenha reservado para eles, em cada lugar da nação de Israel, um espaço. Os levitas eram acolhidos pelas 11 tribos, e eles tinham pelo menos 6 grandes cidades onde poderiam não ter posse, fazia parte da posse de outras tribos, mas eles recebiam o acolhimento e recebiam as ofertas das 11 tribos. Isso se perpetuou até o momento do ministério de Jesus. Foi se modificando um pouquinho ao longo de cada década, de cada século, mas se perpetuou. Depois Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, fazendo discípulos, e reproduz essa ideia. Separa-se totalmente para o ministério do Senhor, faz discípulos, eles o acompanham E eles ficam dependendo das ofertas, dependendo do Senhor, do Pai, do Espírito de Yahvé. E as pessoas ofertavam para que eles pudessem viver, comer, vestir e tudo mais. Então Jesus dá sequência a isso durante os 3 anos de ministério. A Igreja Apostólica dá sequência a isso, porque eles saem para plantar igrejas de Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, e eles dependiam das ofertas dessas igrejas que iam nascendo nas cidades. É só bom lembrar para você que não tem ainda um conhecimento, que quando eu falo de nascimento de igreja, não está associado à ideia de templo. Os cristãos não tinham templos, não tinham autorização para ter templos. Então as igrejas se reuniam nas casas, mas a frequência era muito maior do que hoje, infinitamente maior do que hoje. Praticamente se reuniam todos os dias, ou em Jerusalém, no templo e de casa em casa, ou em outros lugares, ainda em Israel, nas sinagogas e também nas casas, e fora de Israel, nas sinagogas e nas casas, porque geralmente essas igrejas que foram iniciadas no primeiro século, fundamentalmente até o ano 70, eram iniciadas em lares hebreus, em lares judaicos, até que isso vai se desfazer após a destruição de Jerusalém. Não se desfaz totalmente, ainda são muitos hebreus pertencentes à Igreja de Jesus Cristo, chamada os do Caminho, até o fim do primeiro século, depois no segundo, no terceiro, mas gradativamente. O cristianismo e o judaísmo, então, vão se distanciar por uma série de questões que nós não vamos trabalhar agora, porque não é possível e não é o objetivo dessa devocional. Mas eu fiz essa lembrança só para você também recordar que Deus estabeleceu um ministério específico para pessoas que se dedicassem totalmente a ele, dedicados integralmente a ele. E ele providenciou o recurso para essas pessoas viverem, comerem, vestirem, né? Já começa lá no tabernáculo do deserto. E vem até os dias de hoje com o sacerdócio reconhecido. Não é possível que você permaneça indiferente, desconhecedor dessa verdade, e indiferente a essa verdade, que aqueles que se dedicam integralmente, digno é o trabalhador do seu salário, precisam receber para viver, como todas as outras pessoas, tá bem? Então, lindo esse primeiro versículo. Vou ler de novo. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel, eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé. Não leia só a primeira parte, né? Leia a segunda também. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yahvé é sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício do novilho, ou de uma ovelha do seu rebanho, serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. dá-lhes-ás também as primícias do seu trigo. Repare, parte dos animais era dado aos sacerdotes, às vezes os animais inteiros, como ofertas específicas dentro de um calendário. E aqui, ó, dá-lhes-ás também as primícias. A primeira parte da colheita e o melhor da colheita, do trigo, do vinho novo e do melhor do azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahvé, teu Deus, como também todos os seus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerá, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. Perceba, não era qualquer oferta, não era pouca, não era um pouco, melhor dizendo, de oferta, era o melhor, era a primícia. Eu já disse, vou repetir a frase. Houve na história pilantras que se aproveitaram disso para extorquir o povo de Israel? Sim. Na igreja também? Sim. Mas não é por causa disso que nós vamos negar a verdade bíblica. Não é por causa do erro daqueles que são abomináveis ao Senhor que nós vamos esquecer. E o que eu tenho percebido ao longo da vida, principalmente desde a conversão, é que essa questão para as atuais 11 tribos, ou seja, os outros irmãos, é uma questão muito deixada em último lugar. Missionários do mundo inteiro. Missionários do mundo inteiro praticamente reclamam, sofrem com a falta de compreensão bíblica e com a falta de cumprimento daquilo que Deus estabeleceu, do mundo inteiro. O que você percebe é isso, e aí o missionário tem que ficar fazendo pedido. Uma vez, duas, 10 mil, 1 milhão, 100 milhões de vezes, e os irmãos ficam pensando se vão mexer ou se não vão mexer no seu bolso. Irmãos, o que está no seu bolso, primeiro, não é seu, é de Deus. É de Deus, ele emprestou para você. E ele emprestou, entre outras coisas, para tudo na sua vida, né? Família, estudo, trabalho, lazer, para tudo ele está atento a tudo. Mas ele também emprestou para que você providencie a provisão para o levita e com isso garanta a obra a pessoas dedicadas integralmente à obra. Eu espero que essas devocionais estejam tocando no coração de irmãos e irmãs que digam: chegou. Acabou. Eu não vou mais me esquivar. Não vou mais esquecer. Não vou mais deixar de cumprir aquilo que estabeleceu e você terá enormes possibilidades de ofertar a missões ou a missão em várias. Para várias pessoas, para vários missionários, para várias agências, para vários projetos que são de Deus, não lhe faltará oportunidade. O que você precisa é ouvir a voz do Senhor e cumprir o estabelecido pelo Senhor. Ouça e cumpra. Creia e observe. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece o que Cristo manda. Muito bem, espero mesmo que Deus esteja falando ao seu coração e você diga: olha, eu vou investir nesse missionário, naquela missionária, nessa agência, naquela agência, porque eu vejo ali que a obra está sendo cuidada com zelo, há um trabalho sério, integral, e eu vou me dedicar a isso. Isso além do seu compromisso com a sua igreja local, além disso, você deve se comprometer também com a obra missionária. Com isso, encerramos a primeira parte. A segunda parte, aquilo que eu disse sobre práticas pagãs. As práticas pagãs são abomináveis. Quando entrares na terra que Javé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Irmãos, do que estamos falando? Vou ler a nota para você da BKJA. Orientações em relação aos direitos dos sacerdotes levitas e levitas, da proibição contra todo e qualquer tipo de superstição. No nosso país, no Brasil, isso é uma abundância. As superstições, os jogadores entram com o pé direito no campo para jogar bem e não se machucar, ou com o pé esquerdo. As pessoas não passam debaixo da escada. E, bom, há uma série de amuletos, há uma série de coisas que a pessoa pendura no pescoço para o mal não vir contra ela. Então, superstições, amuletos, artes esotéricas e mediúnicas. Também no Brasil há uma presença muito grande de pessoas que buscam esses médiums ou buscam a própria mediunidade para ter algum contato com os mortos, quando isso é absolutamente condenado por Deus. E como eu já mencionei, menciono a segunda vez, às vezes até um cristão, seja católico, seja protestante, seja pentecostal, acaba sendo influenciado por superstição, amuleto, esoterismo, mediunidade e assim, por falta de base. Mediunidade é abominável ao Deus de Israel. Não adianta dizer que é cristão e é espírita e é médium. E busca o médium. Não, não é possível. São duas realidades que não se conciliam, irreconciliáveis. Então, eu tenho que dizer a você: respeito a todo ser humano, respeito ao direito da pessoa crer no que ela quiser, não crer no que quiser, crer no que estamos falando, não crer no que estamos falando. As pessoas têm direito. E devem ser tratadas com respeito numa sociedade civil. Todavia, é preciso dizer, para o cristão, para o cristianismo, e já desde a tradição judaica, essa mediunidade era abominável. Infelizmente, entrou em Israel, entrou e até hoje está presente de alguma maneira. Com algumas interpretações da Kabbalah, algumas, não todas, e entrou no cristianismo também. E as pessoas se dizem tranquilamente: ah, eu sou cristão e sou espírita, sou católico, mas também acredito no espiritismo, sou evangélico, mas também acredito em algumas questões de superstição. Não, não pode. Não são conciliáveis. Isso é irreconciliável. Então, artes esotéricas, mediunidade dos regulamentos sobre a conduta em relação aos profetas. Há um alerta claro e específico de Deus para que seus filhos e adoradores jamais, ouçam, jamais mexam com o mundo dos mortos ou dos espíritos. Quem quiser mexer, é livre na sociedade para mexer, mas só não será cristão de modo algum. De modo algum, zero de cristianismo, ele poderá fazer o que ele quiser da vida dele. Mas se é cristão, não há permissão de Deus, nem possibilidade de que um cristão mexa com o mundo dos mortos ou dos espíritos. Até porque eu já disse, você vai cair num grande engodo, os mortos estão mortos e vão permanecer assim até o dia do julgamento final. O que você vai ter, a pessoa que a pessoa vai ter de experiência é com o engano do principado, da potestade, do dominador desse mundo tenebroso, vai ter contato com forças malignas. Mas todos são livres para fazerem a opção que desejarem. Agora, nós cristãos não vamos cair nessa cilada. Todas as nações pagãs sentiam verdadeira atração por estudos e manifestações esotéricas, místicas, espiritualistas, mediúnicas. O que acabou influenciando Israel até os nossos dias, infelizmente. Infelizmente, nem todos permaneceram firmes nas leis do Senhor e no judaísmo, como ele foi estabelecido por Moisés, mas acabou com falsas interpretações do Talmud e outras coisas. Isso acabou influenciando Israel. Influenciou Israel ao longo da história e influencia Israel até hoje. Até hoje. O povo crente em Deus deveria se afastar de tudo que parecesse com misticismo, superstição, astrologia, mencionei ontem, artes ocultas e prestar atenção à palavra de Deus, pregada e proclamada pelos verdadeiros e dedicados profetas do Senhor. Que Deus nos abençoe e não, e não permita. Ele dá o livre-arbítrio, mas que ele nos ajude a evitar cair nessa cilada de práticas pagãs abomináveis. Isso tudo para Deus é abominação. Mediunidade, espiritismo, espiritualismo, como gostam de chamar, esoterismo, é abominação para nós. E pela última vez repito, agora, numa sociedade livre e civil, as pessoas podem procurar, mas um dia elas descobrirão que tudo isso era um grande engano e elas vão dobrar o seu joelho perante o Senhor e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor e vão verificar que tudo isso era uma grande era um grande engano, né? Era uma grande falsidade. Agora, o direito lhes garante essa possibilidade. Bem, que entre o livre-arbítrio, né? Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação, os adivinhos de final de ano aí, ou qualquer tipo de magia, quanta magia que nós vemos, né? Essa queima de crianças por alguns deuses do passado, entre eles Aserá, Baal, mais Baal, né? Para quem se oferecia, mas também outros deuses, onde o culto era queimar o filho recém-nascido. Ou que pratique encantamento, nem que seja médium. Olha o versículo 11. Nem que seja médium, que ninguém cristão pratique encantamento, nem que seja médium. Consulte os espíritos ou invoque os mortos. Eu já louvo a Deus pela possibilidade de estar dizendo a você, e isso a palavra de Deus corre, como os rios correm para o mar. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que alguns vão ter de, ouvindo isso, dizer: não, não quero mais. Eu pensei que isso vinha da parte de Deus. Eu não quero mais. Eu quero fazer só a vontade de Deus e tudo que está na palavra. Muito bem. Quer fazer o que está na palavra? Não pratique encantamento. Não seja médium ou procure médiums. Não pratique a mediunidade nem procure aqueles que assim o fazem. Não procure aqueles que consultem os espíritos ou invocam os mortos, porque você não vai estar agradando a Deus, pelo contrário. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que Yahvé, teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permanece inculpável perante o Senhor teu Deus. Então aqui encerramos a segunda parte. Não pratiquem essas coisas, irmãos e irmãs, nem aceitem como algo compatível com o cristianismo. Eu nem vou praticar, nem vou aceitar como parte do cristianismo. Eu vou respeitar o ser humano na sua liberdade de fazer o que ele quiser, desde que ele não fira outro, né? Não fira o próximo. Agora, eu posso respeitar a opção da pessoa de ir para as trevas. Você quer ir para as trevas? Eu quero. Ah, então vá. Então vá. Mas Deus abomina os que assim o fazem. Em terceiro e último lugar, o profeta de Yahvé, o Senhor, e aqui concluímos a nossa devocional hoje. Eis que as nações que vais conquistar, nós estamos falando da conquista da terra prometida, eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. E Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos. A ele ouvireis. Essa citação diz respeito a o Messias, a Jesus. Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti. Alguns judeus dizem então que não se encaixam a Jesus, porque como o profeta era, tá sendo dito que o profeta é como ele, como Moisés, então ele não poderia ser Deus ou filho de Deus. É uma interpretação, sinceramente, absolutamente rasa, porque aqui não está se discutindo se o profeta que está sendo suscitado é plenamente Deus ou plenamente homem. Não é essa questão messiânico-cristológica. A questão é que Deus vai levantar um homem no meio de Israel e nós devemos ouvi-lo. E que homem é esse? O libertador. Por que que é semelhante a Moisés? Porque Moisés é o libertador do cativeiro do Egito e Jesus é o libertador do cativeiro do pecado. Então a questão traz outros elementos. Não é a discussão, se é plenamente homem ou não é plenamente homem, se é plenamente homem e plenamente Deus. Não é essa questão que está aqui no capítulo, você está vendo. O capítulo está dizendo: vai levantar um profeta como eu e vocês vão ouvi-lo. Quem? O Messias. Quem é o Messias? Jesus. Versículo 16. Mas a gente ouve. O judaísmo contemporâneo, alguns se levantam para falar disso, muito embora muitos ortodoxos, rabinos ortodoxos, já tenham se convertido a Jesus hoje, 2024, na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes, há rabinos que se converteram a Jesus como o Messias. Mas alguns ainda insistem em manter o judaísmo longe de Jesus. Um dia eles também vão se dobrar e vão reconhecer que o Messias de Israel é Jesus. Versículo 16. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé, teu Deus, em Horebe, no dia em que te reuniste, quando suplicaste em assembleia: não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo esse fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou: eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu. Já que eles não aguentam a minha presença, a minha santidade, eles não suportam ficar perto de mim por causa da minha santidade, eu vou levantar um profeta como tu, Moisés, um libertador como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca. Jesus é a própria palavra de Deus, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E Jesus comunicou tudo o que Deus ordenou. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas? Ah, olha aqui o versículo para você que estava fazendo permissão à mediunidade, à superstição, ao mundo dos mortos, ao esoterismo. Olha, um dia, versículo 19, o Senhor vai pedir contas a todos nós. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele, o outro libertador. Quem é o outro libertador? Só houve mais um libertador, o libertador definitivo, depois de Moisés, que é Jesus, né? Eu mesmo lhe pedirei contas. Aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Então todos vão prestar contas para Deus. Você que está ouvindo isso, seja vigilante na sua fé, seja vigilante na sua família, seja vigilante lá na igreja local onde você congrega, seja vigilante com outros irmãos, sejamos todos nós vigilantes, porque todos prestaremos contas ao Senhor. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, ó, Deus não aceita o politeísmo, terá de ser morto. Já está morto, irmãos. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Ele já está morto. Está morto espiritualmente, mas passará ainda pela segunda morte. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em um nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância: não o temas. Então tenhamos temor e tremor para também, em nome do Senhor, não falar nada aquilo que não está de acordo com a Bíblia Sagrada, porque aquilo que nós falarmos que não for oriundo da palavra do Senhor, ou tiver pelo menos respaldo na palavra do Senhor, não se cumprirá. E não se cumprindo, não se torna realidade. Trata-se então de uma palavra falsa, que jamais o Senhor pronunciou. Então, mantenhamos o temor do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu estou muito alegre, por poder falar para você mais uma vez. Acorde hoje. Acorde hoje. Mova o seu coração na direção de missionários. Seja você aquele que fala para outros irmãos: olha, nós temos que cumprir a nossa parte. Nós temos que sustentar os verdadeiros levitas. Levita não é aquele que canta somente. Levita é aquele que é dedicado totalmente à obra do Senhor. Eles faziam limpeza, cuidavam da porta, recebiam as ofertas, sacrificavam os animais, tinha todo um leque de trabalho, né? Aconselhavam as pessoas. Então, aqueles que se dedicam integralmente, que você levante o seu rosto ao Senhor e diga: Senhor, eu quero me comprometer com essa obra e vou me comprometer com esse missionário, essa missionária, aqui no Brasil, fora do Brasil, onde você estiver. Em segundo lugar, que nenhum de nós aceite como parte do cristianismo nenhuma prática pagã, porque é abominação perante Deus. E terceiro, o profeta de Yahvé, o Senhor, é um texto messiânico que já fala sobre o libertador, que Moisés foi o precursor, a sombra, o grande Moisés que aparece para Jesus junto com Elias no Monte da Transfiguração. Que nós sigamos toda a palavra do Senhor e que nós entendamos que o Senhor já mandou o profeta maior, e o nome dele é Jesus Cristo, e nós vivamos para ele e divulguemos a palavra dele, vivamos segundo a palavra dele, ministremos a palavra dele, façamos discípulos segundo a palavra dele, para que mantenhamos o temor do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, permitindo o Senhor, nós vamos dar sequência falando das cidades de refúgio. Também tem a ver com o cuidado dos levitas aí, com outros que cometiam desvios e que tinham que ficar nessas cidades. Nós vamos, permitindo o Senhor, falaremos sobre o capítulo 19. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão íntima com o Espírito Santo, seja sobre nós, seja conosco, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.